Muito bem, estamos começando mais uma edição do Super Controle. Aqui é o Six, assoprador de fita profissional, e eu dormia como Sonic quando era novo. E aqui é o Julie, e o meu sobrenome é Prower. Aqui é o Lanzoner, e eu só digo que Sonic and Sega All Stars Racing é deveras carismático. Nível de paulatência? Imenso. E aqui é o Frajola, e ai de quem me chamar de ista, tá? Não cheguei a jogar. Ai de quem falar isso. Entendi. E hoje temos o nosso convidado querido, um convidado quente. O quinto elemento. Você conhece ele, vira o Bumblebee Fusca. É o meu primeiro cast 2010. Tem um protesto. Contra a mudança de nome. Protesto. Nome gay. É a vida. Dreamcast. Só assistir o Dreamcast. Não vou chamar esse podcast por outro nome que não seja Dreamcast. É isso aí, Fuca. Então, rapidinho, né? Esse cast vai ser sobre Sonic. Parte 1, porque a gente vai falar do Sonic até antes do Dreamcast, né? Ai, meu Deus, que coisa boa! Mais um cast lendário. Pré-frajola, é isso? Dois cast, mas vocês vão me desafiar assim. Perdão, Sonic é muito bom. Obrigado. Quem deu a ideia desse cast foi aquele Ricardinho Ventura, o Frajola Lover. Ele falou, vocês têm que fazer um cast assim, ó, bum, cara, todo mundo. Tchau. Um cast foda sobre, sei lá, franquias, uma famosa tipo Sonic. Então tá, cara, Sonic. Ah, toma aqui na boca. Kiss levou pau na cara, velho. Dança dos... Com todos os membros. Todos. De recados cumpridos, hein? Meia hora agora. Então, a gente. Vocês viram o site novo, né? Então a gente vai ter colunas novas. Sim, vamos ter muitas novidades, não novas, mas novidades. Novidades. Não. Veja só a agenda, então, como vai ficar. Dia 18 agora, né? Vamos a março, dizer. Vai ter um podcast hoje. Isso. Onde é que você está? Não adianta falar o dia, né? Hoje saiu. Hoje saiu. Segunda-feira, depois desse podcast, vai ter a coluna do nosso chapa Fábio Martinez. Sim. Ou Martinez, não sei. É. Me corrija, por favor. E é o Playview. Ele vai fazer a review só sobre a Sony. Porque ele tem um PlayStation 3, um PSP, Play 2. Ele até disse, não sou ista, é que eu tenho esses videogames só. Mas ele queria muito fazer a coluna, então tá aí, né, cara? Vai ficar legal. E depois, dia 26, na outra quinta-feira, vai ter a coluna do Frajola. Sim. Opa. Explosão atômica. Frajola está aqui para falar o que é esta coluna. Surpresa. Vou deixar pra ver. Os vão curtir. No dia. Eu vou dar um spoiler alerta pra vocês aqui, só vou dizer o nome, Frajola on Fire. Vai ser o seguinte, Lance, vai ter o cast, aí na quinta que não tem cast, que vocês sabem que a cada 15 dias, vai ter ou a coluna do Lanzoni ou o Frajola on Fire. E no meio disso vai ter a coluna do Fábio, né? Isso. Sobre os reviews. Isso. E também no meio disso vai ter um por mês, um videocast sobre o que estamos jogando. O que estamos fazendo. Ser bonito. Não sei se vai fazer sucesso, mas tá aí, né? Pra ter videocasts. Vai ser um teste, né? A gente vai fazer mais um agora, então. Mas então tá, continua acessando o site, que é embaixo pro feed aí também, né? Isso. Outra coisa, né? Eu fiz uma enquete no Orkut. Tá aberto ainda, né? Sim, vai ficar aberto até começo de abril. Sobre o Final Fantasy que vocês querem um cast. Porque pediram, por que tu não faz sobre todos? Calma aí, Florentino. Vai ser... A gente vai ver se esse ficar legal, daí a gente faz sobre todos. Ou não, né? Vamos ver se esse é bem recebido. Então tá lá. A gente vai pôr a enquete no site, mas bem mais pra frente. Isso é um teste. Então, por enquanto, vão no Orkut e vejam lá. E sério, tem 91 pessoas, membros, acho. Entrem mais. Quem tá não entrou ainda, entre. Isso. Falem pros seus amigos entrar, namoradas, primas, e votem na enquetinha. Isso. Procurem lá. Super Controle Podcast. É a comunidade. E no Playfire também, né? Fuca vota, Fuca vai lá e vota o quanto você quer. É, Fuca vai participar especialmente. Vou fazer ele jogar todos. Olha, anotem e me cobrem depois. Essa, ó. É. Fuka está jogando Persona. Ai, ai, ai. E muitos RPGs está adentrando neste mundinho de vaselina. Cuidado, cuidado. Fim do ano está jogando um Final Fantasy. Vai comprar o 13 pro Play 3, aguarde. Aguardem. Então tá, né? Recados, então agora vamos aos comentários e aos e-mails, muitos e-mails. Uma coisa é agradecer a todos o pessoal que comentou, bastante feedback nos comentários. Só uma coisa, e-mails, vocês que mandam e-mails, a gente vai fazer o seguinte agora, como tem muitos, muitos, cara, mandem o nome de vocês, tá? E uns que não tem nome. É, é isso. Mandem o nome, a idade e o lugar que mora. Isso. A gente quer fazer um perfil dos ouvintes, né, cara? Porque tem muita gente que mandou e por nick, sabe? Que a gente não sabe, sabe? Pode mandar o nick, mas coloque o nome, a idade e o lugar de onde mora. Ah, e se for uma guria, uma menina, por favor, mande uma foto, né? É exigência. Exigência mínima. É, senão a gente não lê o e-mail. Nem presta atenção, a gente apagar, excluir. Tá direto, no delete. Então, alguns recados que a gente precisa ler, porque são vários combo breakers do último cast. Com certeza. Cara, muita gente mandou o final Good Ending do Final Fantasy X-2, no qual o Tidus retorna vivo e fica com Yuna. O Frajala não virou, pois o jogo não funcionou, o Game Shark, eu acho. O Thiago foi o que o Thiago falou. Eu virei, mas não completei. Foi com 55%. É coisa muito de fraco, né? Então o Frajala não gostou do jogo. Não, retira, retira. Ah, bom, ah, bom. É que falou que aquele final era o verdadeiro, né? Mas na real existe outro, então. Sim, pois é. Então o Mask também mandou o Egg Heights, que é o Urgeis, né? Significa catofla. ambição em alemão, né? E o jogo, olha só, não era da Square. Ele era da Namco e a Square adicionou personagens do Final Fantasy. Bomba, bimba, opa, isso, nem eu sabia dessa. Sim, pra, pra versão de PlayStation, porque o arcade não tinha. Ah, e o Julie pediu o jogo do Scalomania, né? Mas daí, Julie, tem uma notícia. Scalomania, o Dr. Dark e o Pulum são personagens da Arika, e não da Capcom. Deixa eu dar aqui um Super Saiyajin nível 3 aqui. A Arika, vocês que falaram mal dos Spider X aí, o pessoal que ama, que todo mundo ama, que eu sei, meus amigos, obrigado, um beijo a todos. A Arika foi formada por ex-funcionários da Capcom que fizeram Street Fighter 2. Um beijo. Tomamos todo mundo agora. Toma na cara. Então, não chute Spider X porque os caras fizeram Spider 2. Não tem nada a ver com a coisa com o outro, mas tudo bem. Pois é. Então, como eu já disse, mandem nomes, vamos aos e-mails. Esse vai ser o último e-mail que eu vou ler. Sem nome, essa última leitura não vai. É um aviso, depois primeiro, vai assinar o caderno. Vou começar. Primeiro e-mail, sou a Silver Dark. Ela botou só o nome, é Luciane Strife, né? Strife por causa do Cloud Strife. Veja só, foi. Ah! E menina, que maravilha. Então ela fala o seguinte, manda um salve para o Super Controle. E que Game Shark é muito chato, mas já usei jogos mais chatos ainda. Eu adoro o Parappa the Rapper. Tomem no cu. Oh. E um Jammer Lemmy. O Parappa, comecei jogando demo que meu primo pegou o Parappa e agora vou jogar todo. Obrigado. Jogo que eu tinha só um tico de vergonha era Tomba. Ei. Bah, Tomba, lembra? Nas era trefude. Era Tombo de Aventura. Tomba era um jogo de play que era um menino selvagem que lutava contra porcos para salvar aquele lugar bizarro que ele morava. Eu achava muito a fuder Tomba também. Era Eu jogava. Adoro Busta Groove 2, já jogaram? Aliás, então ela fala que tem Tobal 2 e gosta muito dele. Queria ter um, aliás, meu japonês e o modo RPG é mega difícil. Tobal é muito bom, fica a dica, galera. Eu curti todos os jogos aqui. E o Ergans eu também tenho o japonês e é bom também. Beijo para todos. Curtindo. Muito obrigado, então. Merece um beijo porque gostou de Tobal 2. Então tá, o seu segundo e-mail aqui é do Marvox Brasil. Nomes? É DJ? DJ? Ou é marca de AutoFire? Me adicionou pro Fire, a gente fina e old school, porque ele joga Master. Curti. Falei, pessoal do Super Controle Podcaster. Ouvi o podcast ontem à noite, achei o máximo comentário de vocês. Também Top Gear 2. Opa, é difícil de engolir. Que isso? Opa! Ele leu tudo, né? Opa! Aê! Que isso, meu? Brincadeira. Melhor jogo. Tá louco. Deixo aqui a lista do meu top 5, que acho que só eu mesmo pra gostar. Vamos ver. Crysis USA, World e Exotic. Muito bom. Legal. Muito bom. São clássicos, né? Mas esse é um jogo clássico que o Cico sempre fala. Vai jogar agora pra ver. Só isso eu digo. Eu joguei outro dia. O Crysis USA é o melhor ainda, mas os outros é perigoso. Jill of the Jungle, aventura 2D da Epic Games. Pra PC de 92, quando era o Final Fantasy que existia. De um Valentine na selva. Esse jogo eu nunca ouvi falar, cara. Shadow Warrior, pelo amor de Deus, clássico. Clássico, cara. Versão oriental do Duke Nukem, né? Com o Lo Wang. Ô, esse aí é muito clássico, cara. Tem até versões com o gráfico melhor hoje em dia. Procurem aí na internet. Keystone Keeper, que ele... O clássico jogo do Pega Ladrão, do Atari. Clássico. Ô, passei muitas fases dessa bosta aí. Quem não lembra, procura aí no Google, vai achar. The Heist, ladrão francês que entra em museus pra roubar quadros. E a fase só termina quando o ladrão consegue roubar todos os quadros. E os museus têm equipamento de segurança e tal, laser, bababá, bababá. Devo ser o único que jogou esse jogo, porque no Play Fire não tinha nem a capa do jogo. Nossa! Ele tem o MSX, ele fala aí, né, cara? MSX pouca gente tinha, eu acho. Nunca. Esses são meus 5 games, valeu até qualquer hora. Então tá. Pesquisa Marvox e comentarista. Ele comentou ali que ele tem os sistemas ali. Pode ler, por favor? Sim. Ele tem o telejogo, conhecido como videogame de madeira. De madeira. O Atari, o MSX, Master System 2, da Navision 3, Game Boy Classic, Super Nintendo, Mega 64 e Wii. E um PC. Esse e-mail eu vou ter que ler porque é muito bom. Anderson Clayton, daí galera do D Super Controle. Tive câimbras na barriga e tento rir com o Julie Gadeia comentando sobre um Jammer Leme. Pessoal do For Games, por favor, Unlamber Jammer. Unlamber. Falou bem assim, sabe? É. O Lanzoni estava com a goela seca para este cast. Ele tava, ele comeu o verme do Zack 2. Ele fala aqui, eu também adorava para Parappa the Rapper, mas infelizmente joguei apenas o demo. Pois pelo menos na minha cidade, na época, era impossível de se achar este game. Eu mesmo nunca conheci alguém que eu tivesse. Porra, mas vocês cagam na cara do Frajolão toda vez que querem falar mal do Rock'n'Roll Racing. Colocaram o tema de abertura do Mega Drive. Cara, eu cobrei dele quando eu vi o cast. Eu cobrei dele. Ele fez de propósito. Culpado foi o Sixer. A culpa é do Sopo Médico. As músicas do SNES eram mil vezes melhor. É verdade. Claro que era, mas daí, cara, eu queria fuder. Ele botou de propósito isso. Por falar em Rock'n'Roll Racing, eu amava esse game também. Por isso eu defendo o Luciano. Eu tinha o Red Asphalt. Ele tinha o Red Asphalt pra jogar. Cara, mas eu é só fui me atentar que aquela bomba tinha algo a ver com Rock'n'Roll Racing quando na tela de Tunning eu reparei que os ícones do escudo, mísseis, pneus, etc. eram exatamente iguais. E ele fala, whatever, o Red Asphalt é uma merda. Mas defendo o Luciano Rock'n'Roll Racing, mas agora ela vai um chutinho. Como que o Frajolame é todo bundinha pra Final Fantasy Square e nunca vi ele ao menos citar o fantástico do Dragon Storm? Para tudo aí. Foi o primeiro jogo que tirou nota 10 na história, tudo 10 na Famitsu e todas as revistas que existem. E ele fala, é um jogão, como diria. Frajola. Cara, foi mancada feia da minha parte. Que ele é underrated, né, esse jogo aí. O jogo, eu tenho ele, cara, é muito bom. Eu virei o jogo duas vezes. Mas o jogo pra mim não é underrated, é jogão. Fico puto, pois tem um monte de bundinha no Play Fire que tem na página The Games 300 Final Fantasy lá e dizem que conhecem tudo da RPG e tal. Mas quando eu falo dessa preciosidade do gênio, as pessoas sempre vêm com aquela clássica. Não cheguei a jogar. Pois é, né? Falam tanto da RPG e não jogaram isso aí, cara. Então tá, ele manda abraços e vão cagar. Obrigado, esse cara é chato. Último e-mail então do Patrick, ele falou, por favor, leiam. Ele só, eu vou citar aqui então, ele fala, Spirit the Dragon é muito foda, jogava no Play 1 com meu primo. Concordo. Rock'n'Roll Racing é muito melhor que Top Gear. Toma, Johnny. Mas calma aí, mas Top Gear 2 é melhor que 1. Como assim? Eu também. Os outros eu não joguei mesmo, eu acho. E aí vai meus underrated. Final Fantasy X 2, eu acho escroto, mas jogava muito. Como escroto? Ah, porque tem três meninos escroto. O Code Verônica, né? Ele fala do Code Verônica do Dreamcast. Ah, como assim, direito? Chora, Frajola. Ele jogava Languissa. Na Mega Drive, Super NES, e um dos melhores estratégias de RPG já feito. Shining Force 1 e 2 do Mega, clássico. Classicão. Lemmings do SNES. Eu jogava o do Master, tá? Não joguei. Eu jogava no computador, né? E o Suikoden 5 do PlayStation 2. Muito ruim, cara. Um dos jogos com mais diálogos da história. Bah, eu não cheguei a jogar. Eu nem vi os do Play 2, sabe? Depois que saiu 3. O 4 pra Play 2, 5, 10, 1, 2, valendo pra caralho. Sabe? Todo mundo quer. Então ele fala, ele manda um abraço e um abaiô pro Julie, conselheiro amoroso. Conselheiro amoroso. Aí tem, cara. Poxa, Julie, tô também precisando. Então tá, comentem nos comentários, mandem e-mails, a nosso payment. Acessem meu retro que está sempre bombando. E acessem toda a agenda aí que tá cheia de coisa agora no site, por favor. Leiam, por favor, visitem e não copiem. Cara, só pra falar, a gente esqueceu muita coisa nesse cast de Sony que vem aí agora. Gurizada, complementem aí, né? Sempre são bem-vindos os comentários de vocês. Na verdade, a gente não esqueceu, a gente fez de propósito pra vocês complementarem. Metal Sonic aparece várias vezes no Dark Souls, fica a dica. Eu demorei pra editar esse cast, porque cada pouco que eu editava ia jogar um pouco. Então tá, a gente tem pra melhorar, né? Então, abaiô e até o cast do Sonic. Por que fazer dois casts dele. Não me pergunte. Cara, vamos falar. Quando sair o Sonic 4, a gente vai fazer um outro cast. Review do Sonic 4. Aí todos vão se unir a mim. É. Ou não, né? Bem, ou mas, sim, né? Ou não. E nós não vamos falar de todos os jogos do Sonic, porque seria impossível. Seria uns 15 casts pra falar de todos. Então a gente vai falar do Sonic 1, 2, 3, Knuckles, CD. Não, alguns spin-offs do Mega. Ah, não. Os spin-offs do Mega, aqueles do Saturno, né? A gente vai falar por cima. Assim. Mateus, citações. Dá pra resumir como os Sonics que prestam? Três prestam, tudo bem, vamos lá. Deixa eu citar uma curiosidade. Deixa eu explodir a cabeça de vocês agora já. Vai longe da lâmpada pra não ter que trocar. Meu, vamos fazer um quiz aqui na galera. Okay. Qual foi o primeiro jogo que o Sonic apareceu? Chuta. Mega Man do NES. Não, vai pular? É universitário? Caralho. É do jogo da SEGA? É o jogo da SEGA, whatever. Arcade. Deixa eu abrir, então. Não, calma. E o nome dele não era Sonic, era Middle Mouse, ok? Ah, é verdade, eu sei. Eles estão. O nome do jogo é Red Mobile. É um jogo de corrida da SEGA pra arcade e o Sonic é um chaveirinho que fica pendurado no retrovisor. Então, a gente vai começar contando um pouco da história, né, do Sonic, como surgiu esse mascote tão fofo, querido e cabelinho espetado. Primeiro, né, a gente tem que começar a falar um pouquinho da história da SEGA, como sempre, né, já falamos 16 bits, né. A SEGA surgiu em 54, ok, esse é pra um outro cast, deixa lá, no fundo. É, vamos passar um pouco a fita pra frente, e em 1983, né, a SEGA já era conhecida pelos seus arcades famosos. Service Games. Viva o nosso cara Yu Suzuki, né, nosso chapa. E aí, né, em 84 teve o Crash, né, boom, não o Crash Bandicoot, o Crash dos videogames, que todo mundo lançou videogame. O Crash da bolsa, não foi? E aí a SEGA pensou, vamos lançar um também, e lançou SG-1000. O que é SG-1000? Alguém sabe? Alguém? Ah, era um videogame em 3D. Opa! Naquela época... É, mano, é 3D Avatar, era 3D tipo Shrek 3D, sabe? Era um 3D fake, que não fez sucesso nenhum, foi com o Crash também pro saco. E aí então, a Nintendo lança o quê, meu amigo Julinho, em 84, 3? Famicom, ou Nintendinho, Nintendo Entertainment System, NES. E aí, né, a SEGA viu que o mercado de consoles começou de novo, porque Mario tava dando um sucesso do caralho, né? Mario era o mascote da Nintendo, porque era um jogo que vinha junto com o videogame. E daí, no Japão era que nem o Wii hoje, sabe? Todo mundo tinha um NES em casa, todo mundo. E a SEGA pensou, bom, vou lançar um videogame agora, que o Crash já acabou, né? E vou lançar o quê? O SEGA Master System. E aí, né, com essa história do mascotezinho da Nintendo, né, o Mario, a SEGA tentou lançar um mascote chamado de... Alex Kidd. Esse mesmo. Alex Kidd and Miracle World. Que era um jogo que vinha junto com o Master System. Não conseguia passar da primeira fase. Ah, gay. Eu jogava no Leandro Pikachu. Eu nunca joguei. Na época, joguei pouquíssimo. Ó. Joguei outro dia, não consigo passar da primeira fase. Então, né, a SEGA lançou no mercado americano e japonês, né? No americano não fez sucesso nenhum, cara. Porque a companhia de marketing deles era péssima, era horrível, sabe? E o Master ficou conhecido tanto que ficou conhecido na França, se não me engano. E, é claro, no nosso país Brasil, graças à chapa Tectoy, né, cara? Seria este um sinal que a SEGA depois mudou para super divulgação nos Estados Unidos. É, mas isso aí é outro cast, né? Cast da SEGA. Tá. Mas aí o Lex Kidd fazia sucesso um pouquinho, sabe? Mas não era um mascote, sabe? Não era o apelo que o Mario tinha da Nintendo, não era. O Lex Kidd não tinha esse apelo, sabe? Tu ligava diretamente jogar videogame com jogar Mario. Não ligava nada ao Master System. Tu dizia, vou jogar Lex Kidd. Mas, tipo, não era ligado ao Master. É, não era. Era o Lex Kidd só. E aí, em 1990, cara, depois do fracasso foda do Master em tudo, menos no Brasil, ok? A SEGA aprendeu a lição e pensou, bom, já que o Alex Kidd não faz sucesso, já que o nosso marketing com o Master foi foda, vamos lançar um videogame novo antes do Super Nintendo, que eles não sabiam o que ia lançar o Super Nintendo. Mas claro. Só um pouco, o Master teve 3 versões. Sim, teve 3 versões. Ah, então... Teve uma quarta no Brasil. Teve 3 tentativas, então, tipo, não foi largado de mão, direto. Aí eram que tá. Só versões, não tinha nada de novo. Bom, mas isso é história pra outro cast, tá? Falar, então, assim, não sabia. Como surgiu o Sonic. Né? Obrigado, Matheus. 1990, então, né, a SEGA viu o fracasso, como já disse. E aí, cara, eles pensam assim, Mario é o mascote da Nintendo. Naquela época, vocês não sabem, sabem porque hoje não existe mascote de Play 3, mascote de Xbox? Sim. Porque a gente cresceu, cara. Naquela época, videogame era apelo a crianças. Eu conheci isso. Agora. Naquela época, eu tipo, nunca tinha pensado nisso, mas videogame era um apelo pra crianças. Um brinquedo, tanto que nas primeiras revistas de videogame tava escrito, você vai brincar com Alex Kidd. Nossa. Achava. Sim, e outra coisa, a SEGA viu que mascotes humanos só a Nintendo sabia fazer bem. Pois então, é, porque o Alex Kidd era humano, né, cara? Sim, só que não fez sucesso. Eu achava um carinho. Era um gurizão, um sabonetinho. E aí, cara, a SEGA lançou o Needle Mouse. Era o projeto Needle Mouse. Não é o 4, tá? Mas daí todo mundo lá, não, mano. Aqui, naquela época ninguém sabia. Não tinha internet, não tinha vídeos, não tinha game trailer, não tinha nada. Ficava sabendo as coisas por revistas, né, cara? Meses depois. Isso no Japão, tô falando. Não tô falando no Brasil. No Brasil nem existia revista naquela época. E daí, o projeto Needle Mouse, né, que daí os caras falaram que era um ouriço azul. O que é um ouriço azul? E ia ser o mascote do novo videogame da SEGA, por Mega Drive. Por que eles fizeram essa escolha? Porque ele era cool, né, cara? Por que Sonic? Por que escolheram um ouriço? Na verdade, ele é um bicho que na época... Todo japonês tinha, era um bicho assim de verdade, que todo mundo, tipo um ratinho. Tá aí a foto do ratinho com o espinho nas costas. Fica a dica, quando era menor, as primeiras Game Powers da vida que tinha, fizeram um retrô sobre a história de Sonic e tinha a foto do bichinho que deu a origem. Isso, é esse bichinho aí. Ele era uma coqueluche no Japão, ter esse bicho. Então todo mundo tinha. Resolveram escolher esse bichinho, trimassa. E por que o Sonic era um bicho muito rápido? Porque o Mega tinha uma coisa que os outros videogames não tinham, da Nintendo. Velocidade. Mega Drive Processing. Então eles pegaram o que a gente tem que eles não têm. Tal coisa e tal coisa. Principalmente a velocidade. E a partir daí fizeram o mascote. O mascote apela pros jovens da época. Porque é um mascote totalmente cool. O cara tinha o cabelo espetado, velho. Que corria pra caralho. Ô, Frajola, joga Mario. Não, pera. Quando foi falado do clone em Final Fantasy VII e o cabelo espetado, criticaram. Não, né? Aí é outra história. Porque ele virou um anime. Assim? Porque o Final Fantasy VI era o Yashoto Akamano. E no 7 mudou tudo. Isso é outro cast. Cabelo espetado é cool no Japão. É, no Japão é loucura, né? Era mais malhação que o Mario, sabe? Tipo, o Mario era bondinho e companhia. Seria... O Sonic era malhação ID. Seria esse tênis vermelho alusão a algum ícone pop? É, isso aí é uma lenda que falam que o tênis do Sonic vermelho é uma alusão a não sei o que clipe do Michael Jackson que ele usa um tênis igual. Ou se ele apareceu, não. Isso é uma lenda. Só tem uma primeira coisa lenda. Acho que é mesmo. Isso aqui. Ok, então. Pulamos então pra 90, né? Quando a SEGA lançou o Mega Drive, ainda não tinha o Super NES. E aí a SEGA tomou conta do mercado. 70% do mercado americano era da SEGA. Ai, ai, ai. E aí, né, em 1991, que surge. 90, 91, né? Ai, que susto. Surge o quê, meu amigo? O Sonic the Hedgehog. O que é isso? Ai, que susto. 15 pessoas criaram o Sonic. Num brainstorm. 15 pessoas. Por que o Sonic 1 aqui no Brasil? Sonic 1, qualquer Sonic no Brasil é chamado de Porco Espinho. O Porco Espinho mais veloz do planeta. Lembram dessa propaganda? Porque a Tectoy do Brasil, nossa chapa, aqui no Brasil ninguém sabia o que era um ouriço, né, cara? Exato. Até hoje ninguém sabe o que é um ouriço. Fala ouriço, pensa que ele é peixe. Ouriço talvez, do mar, os caras pensam. E aí o pessoal, vamos fazer um negócio mais apelação, né? Porque a SEGA tinha aprendido a campanha de marketing, a Tectoy ajudou no Brasil e ficou... Como o Brasil já era conhecido pelo Master, né? Eles meteram pressão e, ó, tá aí, porco espinho mais veloz do mundo. Então, Sonic, pra nós, é um porco espinho, tá na mente, tá no coração de todo mundo, um porco espinho. Menos do Frajola, porque ele tem espinhos na alma. Tem espinho na cabeça e o resto do corpo. Olha, Frajola. É acupuntura. Se tu quer espinhos e outra parte do teu corpo, tudo bem, cara. Deixa o Sonic aí. Eu não sei, né? Frajola. Eu não sei, mas se é porco espinho, é porco espinho todo. Tu tem espinhos no coração. É na parte de baixo, que é a barriga. Sonic 1, nascido no dia 23 de junho de 1991. Meu aniversário. De 6 anos. Eu vou falar um pouquinho da historinha. A historinha, a ideia central do jogo gira em torno do nosso amigo Robotnik. Robotnik, que é só conhecido aqui na América do Norte. É, lá fora é Dr. Eggman. Dokuta Eggman. Nossa chapa Dokuta. Enfim, ele era um doutor que transformava os animais em robôs em prol da dominação do mundo. Também conhecidos como Badniks. Ele queria dominar o mundo com os robôzinhos. Que pessoa do mal, hein? Maltratar bichinhos. Pois é, né? Bowser. Então, e pra ele poder ter a dominação do mundo total, ele queria as esmeraldas do caos. E o nosso amiguinho Sonic tava por lá, né? Com a missão de salvá-los, né? Mas ele tava por lá. Aí ele viu que os amigos dele estavam pegando robôs. Ele, opa. Na verdade, por que o Sonic vai pegar os amigos dele? Porque o Sonic, ele era um animal especial. Que ele era mais rápido. Messias. mais rápido que os outros, sabe? Era a única diferença com os outros amigos dele. E o Robotnik não conseguiu pegar ele porque ela é mais rápido. Aí ele se viu obrigado a salvar os amigos. The Chosen One. Enfim, e como o Sonic queria salvar esses amiguinhos, ele pensou, mas como é que eu vou salvar? E ele foi investigar o que estava acontecendo e descobrir que o Robotnik iria usar as esmeraldas do caos. Então, o que o Sonic vai fazer? Vai evitar que o Dr. Eggman utilize essas esmeraldas. Como? Ele mesmo vai usar essas esmeraldas em prol de si e virar um Super Sonic. Dragon Ball Z. Exatamente, vai ficar loirinho, espetado, poderoso e vai voar, igual o Dragon Ball. O Lanzoni, ele já usava tênis? Ou ele só usou tênis depois que tinha que pegar o Eggman? Ele já usava tênis. Olha, veja só que coisa, né? E não usa calças, né? Tênis só de tênis. Não tem muito mistério a história. No caso, não, a história é simples. Mas não tem história. Não tem história. Tanto que na época, alguém jogava pela história do Sonic? Não, queria jogar. A gente queria jogar porque era veloz, enfim, o jogo tinha velocidade, tinha anéis do poder. O que seriam esses anéis? Conjunto de 100 anéis davam um vital para ele. E também, os anéis são pequenas quantidades de energia caos existente no universo do Sonic. Por isso, a quantidade de 50 anéis é necessária para ele se transformar na sua super forma. Tá explicado, finalmente, porque tem que pegar 7 esmeraldas e 50 anéis. Exatamente. E 50, anéis, né? São 49 não dá. E esses anéis são absorvidos pelo corpo dele, do personagem, claro, temporariamente, sendo usado como defesa. Porém, os anéis não se fundem com o usuário. Pois claro, é, cara, por isso que ele pegava os anéis e não colocava no braço. Ah, aí que está. Encostava em qualquer espinho, qualquer coisa, ele perdia os anéis. Né? No caso, a energia. Sim. É verdade. E eu não sei se vocês já repararam uma coisa. Quando no Sonic 1, eu não sei se é no Mega, eu sei que tu perde no Master System, quando tu é atingido por alguma coisa, por perde exemplo, um só. Isto. Eu até vou falar do que tem perde mais um só. Do Sonic 1. Não, até ia falar do Sonic 1 do Master que tu citou, né? Sim. Perdi um anel só porque os gráficos não tinham essa habilidade. Não tinha a possibilidade de multiplicá-los. E eu não sei se vocês lembram, uma curiosidade, de um bug do Sonic 1. Lembra que quando vocês caíam no espinho, tu perdia os anéis e logo em seguida tu morria? Que eu jogava e achava muito engraçado. Eu joguei primeiro. Ah, é verdade. Não, no americano também, juro que sim. Eu lembro que tu cai no espinho. É foda? Tu lembra? É foda. Tu cai no espinho, tu pica, ele tá piscando. Em vez de sair quando ele tá piscando, que ele fica um pouco invencível. Invencível, né? Morre na hora. É verdade, morre na hora. Isso foi um bug. Até que tem uma versão, não sei se até europeia, que não tem isso. E mas que bug, tu viu o tamanho daqueles espinhos? Qualquer um morre caindo lá. É, né, cara? Empalação. Pois é. Ah, mas no mundo dos jogos... Ele é um porco espinho, como é que vai morrer? Começou as patadas agora. Tá me segurando. Agora eu vou falar a minha experiência sobre o Sonic 1. Corria muito. Primeira vez que eu vi aquilo foi, meu Deus do céu. Quando tu ia pegar a esmeralda, era aquele labirinto muito louco, cheio de cristais e afins. Tu pegava anéis também. Que? Eu sempre fazia mais do que 150 anéis, sempre pegava bastante deles. Oi, chuchu. Lembrando que é o bonus stage do Sonic 1, se você tem epilepsia, você não pode jogar. Não pode jogar. Quando ele é imensa, né, cara? Mas aí que tá, eu queria falar do Sonic 1 no Master só um pouquinho, não vou história. Não, pode, pode. Porque o que tem de diferente do jogo, de um pro outro? A Green Hill, a Scrap Band tem, a Labirinto também tem, as fases, isso, né? Tem a segunda fase, que é totalmente diferente, e a terceira, que também é total diferente, que é numa cachoeira que tu vai subindo. Isso. Não sei quem jogou. E uma coisa, sim, que eu achava melhor do Sonic 1 no Master é que não tinha esse lance de pegar a esmeralda em Special Stages. Pegava na fase, cara. Tava escondido na fase. Isso eu achava muito. Mas aí que tá. A SEGA, como é marqueteira, fez essas fases especiais para mostrar o seu poderio gráfico. Ah, mas por que isso, por tudo isso bem, que né? Colocou essa Blast dificuldade, process, essa interatividade. A SEGA, ela usou o poderio para mostrar o poderio do Omega, ela usou, do Genesis, no caso, os jogos de flipper que todo mundo jogava, Golden Axe, sei lá, que ó, esse videogame faz isso. E quando, agora eu vou mostrar mesmo, ela fez o Sonic, né? Tudo que dava para fazer, vai aí, tomar cara, no música. Não, e desculpa, pessoal, trilha sonora. Cara, sensacional. Scrap Brain Zone nunca mais sai no meu celular. Desculpem, né? A musiquinha é sensacional. E o final, eu vou falar do final, porque pelo amor de Deus, se ninguém virou, pelo amor de Deus. Frase. Final do jogo, tu enfrenta o Robotnik controlando aquele, como eu posso dizer, as coisas que esmagavam. E laser, o laser. No final, tu derrota ele e tu volta todas as fases e traz pra frente. Quem é o cara que fez a música do Sonic 1? Eu sei que ele fez a todos os Sonics, até o do Mega. Não, não foi um cara. Eu sei que quem direcionou foi o Masato Nakamura, mas foi uma banda chamada Dreams Come True. Oh. Pode ver no encerramento do jogo. Por isso que as músicas são tão boas. Cara, todas as músicas. A música mais a fuder, que eu acho que sei lá, é marcado, sim, é do Green Hill Zone, né? Green Hill Zone, claro. E uma música que eu achava muito legal também era do Starlight. Starlight. Uau. Depois da música, eu vou dar um pause aqui mostrando várias versões de bandas conhecidas que fazem versões das músicas do Sonic. Sonic 1 tem a 8-bit instrumental também. Tem até Rádio de Outono fez versão da música do Sonic. Nossa. Tudo está no post. Se emocionando com som mono. Aqui outra curiosidade do Sonic 1, e é debaixo da água, tinha uma contagem regressiva. Ah, isso cagava. Quem não tinha medo, né? Foda, muito foda. É depois de 20 segundos, eu acho, né? Isso aí o Mario não tem. O Mario, ó, vamos nadar. O Mario vai embaixo da água e vive o que? Ele é encanador, né? Pouco carismático. O encanador tá acostumado com a água. E o Sonic, cara, tem a bolha. A bolha. Né? Pouco carismático o som. Outras coisas também, as animações do Sonic. Quando ele era tragado, abria, tipo assim, na fase de Labyrinth Zone. Abria os portais, ele era tragado pela pressão da água e ele girava. Que merda. A música da água aí, de que se afogar, foi a primeira vez que eu suei jogando videogame. Assim. Eu vou morrer. Essa água só perde pra água de BioShock. Opa, é verdade. O famoso monitor que tinha os brilhos e o Sonic ficava invencível por um certo tempo. Pois é. Alguém sabe o lance dos monitores, que por que é monitor? Ah, isso aí não precisa saber, isso aí é carisma em mim. Desculpa! Não importa! Ah, tá bom então, as caixas flutuando do mar é mais legal. Ok. Mario. O mundo dele é Mario? Assim. Qual Mario? Qualquer Sonic. Mario, cara. Até o 104 tem aquelas caixas flutuando. Mas deixa lá. Ok. O problema é do Miyamoto. Só ajuda as caixas. Só ajuda. Mas na vida real é muito mais fácil achar monitores do que caixas na rua. Flutuando. Opa. Os monitores estão no chão. E o mundo do Sonic não é o mundo real, terra, que nem o do Mario. Aí... Ups, acabou. Isso aí tu vai perguntar pro Miyamoto. Não vai perguntar pra mim. Nascido em novembro de 92, trouxe um outro personagem muito carismático. Carismático, Tails? Ah, é. Ó, seguinte. O Miles. Sega viu, achamos o cara. É o Sônico, esse rapaz. Vem aqui, rapaz, põe uma calça. Acharam o cara, agora sim. Eles não investiram muito na publicidade do 1, né? Lançaram e tal, viram que todo mundo amou. Não foi tanto divulgado assim, o pessoal gostou porque era bom mesmo. É um jogo que vendeu por ele mesmo. E agora, vamos cagar pau, vamos gastar 10 milhões de publicidade no quê? Sonic 2. Duvido que foi tudo isso. Primeiro Sonic que eu joguei. Primeiro Sonic que eu joguei também. Sonic 2. Agora, eu falei antes, agora vou dar um pause aqui. Só pra avisar pra vocês, Sonic 2 saiu antes no Brasil. O quê? Pra Master. O primeiro jogo que apareceu Tails, na verdade, foi o Sonic 2 The Master, que saiu na Europa e no Brasil. Eu nunca joguei o Sonic 2 The Master, Tails. Sonic 2 The Master, vocês sabem que todos os Sonics começam em qual fase? Green Hill ou semelhantes na florestinha. A primeira fase do Sonic 2 é... Do Sonic 2 The Master é numa mina. E tu pega carrinhos. Carrinhos e tu fica andando em trilhos. E o Sonic 2 do Master tinha Asa Delta. Vocês lembram da Asa Delta? Que Asa Delta. Outra coisa que eu via, eu comecei com o Sonic 1, né? E sempre via as propagandas do Sonic dando aquele looping, né? Famoso. Sim. No Master não tinha isso. Não tinha looping. Só na sexta fase do Sonic 2. É muito lento, sabe? É, ele... É um jogo triparado. Ele é um jogo excelente pra Master. O do Game Gear é parecido. Ah, é? É pior, mas é bem... Mas era tipo o Mega Man. Tinha que ir devagarzinho e tal, sim, sabe? Sim. Não é sair no pau. Continuando. Tinha só os momentos que tu tinha que correr e tal. Então a Tectoy brindou com este presente de trazer antes Sonic 2 pro Brasil. Sega me possua! O Sonic tinha que salvar o Tails, mas no Mega era outra história, né? É verdade. Tanto, vou falar o final do Master, né? Sim, tem dois finais. Tem dois finais. Tu salva o Tails, ou... beleza, salva o Tails, sai com ele andando, ok. Beleza. Fica dia. E mostra as fases. E o outro, cara, é muito triste. Tu não pega 7 esmeraldas, quase chorei. Foi a primeira sensação de uau, que triste. Como assim? Ele morre, o Tails. Tails morre, velho. O quê? Morre, velho. O quê? E daí, tô de luto! Aparece nas estrelas a cara dele. O Sonic olha pro céu assim e as estrelinhas. É verdade. É muito verdade. Triste. Sérião, o link está no post do vídeo. Tem dois finais esse Sonic? Sim. Mas grande coisa. Star Ocean The Second History. 80! 80! Então tá, Sonic 2 Sonic funcionou, vamos chamar um amigo. Vamos inventar um amigo. Mudanças, né? Do 1 pro 2. O Isso. amigo, né? Nosso chapa, o quê? O Tails, Miles Prouder. Que na verdade é uma troca por Miles Per Hour. Um trocadilho, Miles Per Hour, Miles Per Hour. Que o cara que criou o Sonic criou esse nome e criou o Tails, sabe? Ele disse, eu quero esse aqui. Foi meio pra caralho. E ele, só que o nome dele era pra ser Miles. Miles só que na SEGA dos Estados Unidos eles chamavam ele de Tails. Tails, porque era duas coisas, tinha que programar as duas caras. Dois rabos. Por isso que tem curiosidade, né, na fase do cassino, tem os nomezinhos Sonic e Miles. Tails. Mas o nome do Tails é Miles Per Hour. Tails é o apelido dele, tipo... Tails é o apelido do Sonic Deus, tipo Deus, Fuca. Né? Rabos. Tipo Fuca. Tipo Fuca, né? E o Sonic 2 tinha tudo que o Sonic 1 tinha e mais. Eu só digo demais. Muito mais. Muito mais. Multiplayer. Lembram da fase multiplayer? Quatro fases. Ô, amigo. Calma. Green Hill, Mystic Cave. Mystic Cave, meu Deus! Puta muito que foda, Special Stage, né? Que tu ficava pulando em cima do outro. É. Mystic Cave tinha aquele lance que tu abria as pontes no cipó, né? Isso! E o infeliz passava por cima, né? Muito bom. Outro cara. Multiplayer enquanto. Tinha outra fase, como é que era? Ou eram só essas três? Não era do cassino. Cassino Night. No... Eram poucas fases só no multiplayer. Mas eram as melhores também. Sim. Né? Multiplayer 2, eu jogo Perfect Dark em 4 com 8 simulantes utilizando 12. Deu choque, Frajola. O que tu jogava em multiplayer em 92? É, Frajola, pega um jogo da época. Contra. Não. Te garanto Chega. Que não era tão divertido. Chega. Sonic. Não, Chega. Sonic 2 em multiplayer Chega. Era fuder pra caralho. Jogava que... muito com o Kuya. Que esse prossiga. Chevette do Kuya. Tá, continuando, né? Ele usava esse Blast Processing todo. O Sonic tinha um novo movimento, que era o Spin Dash. Pra baixo e... Pra baixo e qualquer botão. Ele tinha movimentos especiais. Ele... Para! Cala a boca! Também quero falar, pô. Dava pra ser... Isso aí é uma coisa que faz muita falta no 1, sabe? Quem jogou 2 antes do 1... É verdade, apanha um monte. Não dá porque não tem, né? Tu não embala nunca. Tu não embala. Né? Aí tu tá lá, tu quer ir, é só não dar o 10. Olha pra baixo. Tem que voltar e pegar. Só olha pra baixo, faz uma câmera dessa. Outra coisa a fuder é que o cara podia estar jogando sozinho lá e vinha um amigo. Opa, cheguei agora. Joga aí comigo. Tá bom. Pegava o Tails qualquer hora pra jogar. É você verdade. Você moria e tal, era só pra jogar mesmo, mano. O Tails... Ó, agora fica uma curiosidade. Eu joguei o Sonic 2 beta, o Tails... Se ele morria, tu morria junto. Sabia? Porque assim, ó. Ainda bem que tiraram. O Tails seguia muito teus movimentos, não era meio whatever, que nem o 2 agora. Só que tu pegava 100 anéis e o Tails encostava em algum espinho, alguma coisa, tu perdiste os anéis. E se o Tails morria, tu morria. Dificílimo. Fora que dava muito bug, que se o Tails caía ao monte, aparecia ele 200 anéis caindo na tela. O Tails, né? Os dois? Dá pra ti. Isso. Quando eu descobri que tu apertava 3 vezes pra baixo, ia no options, e dava pra escolher só o Tails, foi a minha emoção. É, eu jogava sempre com o Tails. Eu virei com os dois. E tentar virar o Super Tails, lenda da época. Ah. Só veio ser verdade em Sonic, né? Pois. Dá pra carregar o Sonic no Sonic 2? Eu acho que não, só no 3, hein? Não, acho que é só no 3. Só no 3, exato. No 2 tu nem voa. O Tails só atrapalhava, cara, pra mim. Principalmente nas fases da água, na terceira fase, acho que da água. Aquatic Ruin, né? Quando subia o... E daí, quando subia a bolinha, o pau no cu ia lá e pegava a bolinha e tu morria. Outra coisa. Ponto negativo. Quando enfrentava... Quando tu enfrentava o robô Botnik, né? Ele ajudava o monte. Erguia duas esculturas. Aí ele ia bater, só que às vezes ele atrapalhava, porque tu ia, ele ia antes. E depois passava, às vezes perdia os anéis ou errava. Sim, que tinha eram dois postes, caras que ficavam cuspindo flechas, aí tu podia subir nas flechas. Ele dava uma martelada em cima e cuspia. Desculpa, vilão, muito foda. Não, Tinik, como diria meu amigo gordo, Bruno, Tinik. É um vilão muito afudeiro. Para os íntimos, Tinik. Tá, continuando então aqui, ó. Demais. Só vou definir isso assim, ó. Eu até escrevi aqui na minha pauta. Demais. Opa. Botava as coisas demais. Gráficos, demais. Som, demais. Toda a paleta de cores do Mega. Toda 220. Chemical milhões. Plant Zone, muito louco. Tudo demais. Meu Deus. Design de fases, demais. Inimigos, demais. Chefões, demais. Bônus stage, demais. Tá falando demais, esse demais. Esse bônus stage era melhor que o primeiro. Sim. Com certeza. Com aquele Half Pipe lá, é louco. Half Pipe. Que mudou também é que no Sonic 1 tinha 3 fases pra cada fase. Isso, tinha 3 atos. Isso. E daí o pessoal viu que era muito demorado ficar sempre 3 atos, enchia o saco da galera, sabe? Dei no 2, todas as fases tem 2 atos. Porém, a não ser a Metrópole. Pra ter mais variações de locais. É, isso mesmo. Deixa eu falar então o que é a coisa mais demais do Sonic 2, que é uma lenda feita. Criança de 12 anos, sem acesso a mulheres, só frajola. Sim. O que é o gozo de uma criança de 13 anos? Eu vou falar pra vocês. Super Sonic. God Deal. Ah, é, foda. Oh, meu. Vocês lembram a primeira vez que vocês jogaram com o Super Sonic? Ah, naquela época eu dava super pra qualquer coisa. Tô falando do personagem. Super Homem. Rodrigo, tu lembra a primeira vez que tu pegou o Super Sonic? Eu pausei o jogo e chamei minha irmã. Por isso ela não joga videogame. Raíssa! Sabe que eu não sabia disso. Tinha revista, a internet não existia. Pensei, bom, vou pegar 7 esmeraldas e vai acabar o jogo. De repente o Sonic fica o Goku. Primeiro eu achei que era falha. Segundo que eu achei que era um código que eu fiz sem querer. Obviamente, né, galera? É um código que eu fiz sem querer, né? Ah, já fiz vários desses. Não tinha explicação. Pensei, o que aconteceu? Tipo, eu pausei o jogo e ele tava loiro. Disse, não, não, isso aqui tá errado. Segundo, meu Deus, tá muito rápido. O jogo ele tava loiro. O que foi isso? Vela toda. Na TV? Daí nasceu o conceito Game Shark. Ai, Aí eu reparei no esquema dos anéis. Os anéis iam diminuindo conforme tu ia usando o poder, e tu tinha que cada vez pegar mais. Aí porque assume a importância de pegar os anéis, né, do caos. Ah, eu admito que eu só descobri a existência do Super Sonic depois de ler em revista. Eu não sabia que dava. Eu só no 2. Eu ouvia falar, meu primo falar. Um amigo do meu primo. Já era emocionante. Eu lembro que como descrever Sonic? Cara, ele vai tão rápido que ele sai da tela. Como descrever Super Sonic? Ele vira um deus, né? Ele vai pra outra TV. E tu sabia como acionar o Super Sonic depois que, tipo, tu perdia a esmeralda, tu apertava duas vezes o botão de pular depois que tu tinha 50 esmeraldas. Sim, aí. Não, 50 anéis. Errei de palavra. Outra coisa, né? As esmeraldas são tipo Final Fantasy, sabe? Que sempre tem os cristais das. Não. Tipo as esferas do dragão. Isso. São tipo divindades. Esferas do dragão. Do lugar que o Sonic vive. E Sonic vira Deus, o cara tomado pelo poder, vamos assim dizer. Vamos falar de números. É, 400 mil na primeira semana. O que era aquilo lá na época? Meu Deus, era o mundo. O cara que vendia 400 mil cópias do jogo, o cara podia pegar 7 virgens, velho. Dizem que até hoje o jogo vendeu 6 milhões de cópias. É? Vendeu bastante também porque vinha junto com o Mega Drive 2 ou 3, não lembro qual. É com o 3. Começou a vir o Sonic 2 junto. Sem falar as fases clássicas, né? E o jogo, ninguém jogava porque tinha história, né? Mas mesmo assim, o desenrolar do jogo, mesmo sem saber nada da história, era muito a fuder. A parte que tu ia com o avião, a musiquinha lá do céu, no céu, chegar na base, no Death Egg, né? Isso é uma coisa que o 3 pegou, só falando um pouco, que no final do Sonic 2, né, tu lembra que tu tá no aviãozinho, daí tu pula, daí tu já pula pra... Tu pula na Wing Fortress. É, na Wing Fortress, depois tu vai pro Death Egg direto, sim, sabe? Sim. Death Egg, que fica claro, a alusão a Death Star. Eu, fã de Star Wars, quando eu vi, achei muito a fuder. E todas essas ligações, muito a fuder. O Sonic de metal lá. Sonic, claro. Puta, que chefão massa. Né? Muito foda a musiquinha, muito foda a musiquinha. E tinha aquele corredor enorme que tu via da janela a Terra, porque é no espaço. Sim. A Terra não, no caso, mito, o planeta do mito. Sonic. Tinha o mito que depois que tu derrotava o Metal Sonic, tu saía correndo atrás do Robotnik. Se tu fosse muito rápido, tu ia matar ele. Eu lembro desse mito. E é um corredor enorme que tu só vê a esfera terrestre e de repente começa a tremer a tela e vem um robô gigante. Né? Ó, parabéns. Tudo, né? O final, e sem falar que Sonic, desde o 1 até o 3, né? Se tu não pegas esmeralda, é um final triste, né, cara? Que é isso, as crianças chorando, sempre. É, Robotnik segurando as esmeraldas do poder. Isso. Olha o Ocean Zone. O final verdadeiro do Sonic 2 é ele com as esmeraldas e o poder. Na verdade, o final... Deixa só uma curiosidade antes de falar o final verdadeiro, daí eu já ligo com o Sonic 3. Vocês sabiam que o Sonic 1 foi feito pela SEGA do Japão? Só que o Sonic 2 e 3 foi feito pela SEGA dos Estados Unidos, saca? Os criadores do Sonic foram pros Estados Unidos e criaram junto lá. Isso. Por isso essa diferença, assim, que o 1 é mais simples e objetivo que os outros dois. Enfim, o lance é que o Sonic 2 da SEGA do Japão ficou comprido demais. Ficou muito longo e muito louco. Não quiseram fazer pros Estados Unidos. Aí que chamaram os caras e fizeram de novo. E esse jogo virou Sonic CD. Logo após falaremos desse jogo. Melhor jogo do Sonic, na minha opinião. É muito louco. Não é o melhor, eu acho. Eu prefiro o 2. Bom, o final do 2, né, só lembrando, tu pega as esmeraldas, tu vira Super Sonic. Aí tu sobe lá no Death Egg, mata fora tudo. Aí tu sai com as esmeraldas, né? Isso. Em cima do aviãozinho do Tails. Isso. E aí começa o 3. que veio só em 94, né? 3 anos depois, acho. Fevereiro de 94. Só pra falar um pouco de Sonic 2, é o meu preferido. É o meu preferido também. Casino Night, melhor fase do mundo. Olha o Ocean Zone. Ah, eu odiava essa fase. Eu odiava a fase e a música. Eu odiava a Chemical Plant. No final, antes de chegar no chefão, tinha plataforminha. A plataforminha girava uma em sequência da outra. E era muito foda. Era muito foda. Eu sempre morria aí. Se eu passava, daí eu virava o jogo, sabe? Que era clássico. Verdade. E ali eu sempre, eu e o Kuya, velho. Nossa, você podia. Uma coisa também. Sonic, fica claro que jogando hoje, Sonic continua mais difícil do que Mario. Continua. Mario, tu vira em 2 toques, Sonic é muito mais difícil. É que Mario, tu vai devagarzinho. Por que o Jola não gosta? Porque. Que mais? Por que comparação? Eu já te falei, porque é o jogo. O jogo da época é o Mario, do Sonic. Quer comparar com o Perfect Dark Sonic? Aí, segundo a história, o Sonic tá lá virado em Super Sonic, cai o Death Egg e o Sonic eu tenho. Não vamos deixar o Robotnik sair vivo dessa, rapaz. Claro. Vamos lá, meu amigo Miles. Vamos lá, cara. E aí pega o avião e vai atrás. Por isso, coisa que eu saquei só essa semana, que o Sonic 3 começa direto com o Super Sonic e o aviãozinho do Tails. Claro. E eu não só tinha... essa semana. Só essa semana. Eu achava que ele tava zoando. Ah, vou dar uma banda de Super Sonic Tails. Duvido tu me pegar com esse avião. Tá bom, velho. Mas vocês lembram que é foda que ele... Agora é spoiler já. Que ele chega na Angel Island e ele bate no Knuckles e ele perde todas as esmeraldas quando ele bate nele. Então, cara, se o Sonic era foda na época, o Knuckles era 10 vezes mais foda. E aí as esmeraldas... Era muito mais legal. Porque ele é o guardião das esmeraldas. O Knuckles é o último da raça dele, dos guardiões de esmeraldas. Echidna. Quidna. Echidna. Se fala em inglês. Echidna. É muito foda porque o Sonic bate nele e aí ele vai correndo, pega as esmeraldas e dá uma risadinha ainda. E dá uma risadinha. Ele abre e Naruto. Abre lá o Narutão. Interruptor e o Sonic... Até hoje eu odeio o Knuckles. Eu quero que ele morra embaixo. Ele é muito pau no cu. O Sonic 3 ele sempre tá ali. Tu não sabe se ele é amigo, se ele é inimigo. Mas no Knuckles também ele é pau no cu. É o Icky, No Knuckles tu tem que dar um pau nele, ele apanhar, ficar no chão e aí ele fica teu amigo. É muito legal isso aí, porque chegava no final da primeira fase, por exemplo, no final do primeiro ato do Sonic 3, ele ia lá e ligava a água, subia, né? E no final do segundo ato ele ia lá e destruía a ponte. Meu Deus, mano, meu favorito. Cara, e foi isso aí, pegou do Sonic 2 no final, né? Que eu te falei, né? Isso. Pegou o aviãozinho, vai pra... E aí o Sonic 3 pegou esse negócio de fase uma atrás da outra, direto, isso. Sabe? De ligação. Não tem isso aí, a ligação é total, não tu tem? Tu sente que o jogo é todo no mesmo mundo, né? Não é simplesmente uma fase. Sim. Ah, ele tá aqui, ele foi lá. Tanto é que na tela do logotipo, no CD do 3 ou Knuckles, aparece a ilha e o Dead Egg caído, né? Sim. Que é o começo, né? É o final do mês. Enfim, vamos falar do Sonic 3. O que foi o Sonic 3? Tudo de bom pra mim, pra minha vida. Seu Sonic tinha os escudos novos, né? Tinha várias coisas. Muitos escudos. O melhor era aquele que puxava as argolinhas. Magnético. Dá o pulo duplo. Que era o de e os barulhinhos. Pouco carismático. Tudo, né? E da água. O pulo do Sonic também, tu apertava 2 vezes, ele dava aquele flash lá. Isso, né? Que era o golpe novo do Sonic, né? Que podia defender os tiros dos inimigos e também matar os bichos. Tinha o Tails, né? Que agora podia voar e nadar. Bah, meu sonho realizado. É, eu jogava muito com o Tails, voando. Mas ele cansava. Podia levar o Sonic passear. Podia levar o Sonic passear jogando em 2, ó. Claro. De mãos dadas, amigos, lindos. Amigos, fases bem maiores que o Sonic 2, com muito mais coisa secreta. No Sonic 2, a maior fase demora uns 4 minutos, que é a Metrópolis. Isto. No Sonic 3, todas as fases demoram entre 5 a 6 minutos. Isso. Não tem. É verdade. E se tu pesquisar bastante, demora muito mais. Demora mais porque, e demorava também as fases, porque tu pegava os special bônus, stages. Isso. Uma vez, no 1 e no 2, tu pegava, acho que 50 anéis, né? E tu passava de fase e aparecia as estrelinhas no checkpoint. Isso, não, em cima do checkpoint. É, o seu checkpoint é no 2. Isso a gente esqueceu de falar. No 1 vinha o anelão no final, lembra? É verdade. O anelão que tu pulava. O anel da noiva. No 2 tu passava com 50 e ia pro bônus. No 3 também tinha os anelões na fase. É. E também no checkpoint tinha as estrelinhas. Isso. Era pra pegar itens, né? Era daí naquela máquina de chiclela. É muito tricky, tu começa a pular de lado assim. Ah, muito foda. Quando eu peguei a mãe ali, pegava fora tudo. Enfim, gráficos melhores que o Sonic 2. Mil. Tipo, é muito bom os gráficos daquela bosta lá. É muito a fuder. A animação do Sonic, do Knuckles, o dedo dos inimigos é muito boa. Tipo, muitos quadros. O Sonic carisma foi refeito. Muito imenso. Sonic foi meio que refeito. Isso. Pode ver as diferenças. Sim, foi bem refeito. O Sonic 3 foi em 94, né? Isso. É, época que saiu o Donkey Kong. É verdade. Eles já meio que usavam essa tecnologia. Eu acho que já tinha visto aquela vez a comparação de gráficos. É. Não, mas olha, falam que isso quiser, cara, mas o jogo mais bonito de Mega, né, que Sonic não tem, eu não vi pelo menos. É aquele. Tinha um desenhado, como é que é o Comic Zone. Ah, o Comic Zone. Ele é tá, legal. Mas era desenhado, mas era pra fuder, mas mesmo assim, passando gráficos, se tu queria comparar, chutar um Super Nintendo, tu usava o Sonic. Que o Mario, graficamente, nunca chegou perto do Sonic. Música do Sonic 3, por favor, obrigado, Michael Jackson, um beijo. Foi confirmado em dezembro, né, do ano passado? Assim que o Dr. Michael Jackson, nosso Deus, morreu, nos deixou, claro. Foi confirmado que ele foi o que... ajudou o cara a fazer as músicas. Ajudou aquele time de 6 pessoas, fica a dica na trilha sonora, eu citei isso. O nome dos caras. E esse time aí que fez as músicas do Sonic, o do 2, do 3 também, eles eram conhecidos porque eles faziam as trilhas de videogame mais rock. Aí, o lance do Michael Jackson não ser acreditado, óbvio que todo mundo sabe. Se não sabem, é porque ele ajudou a fazer. Um cara, a parte do Michael Jackson, disse que ele não quis ser acreditado porque não ficou boa as músicas como ele queria, porque o Mega não conseguia processar nenhum videogame. Pois ele é perfeccionista extremo, né? É, e a parte da SEGA disse que por causa que foi bem exatamente na época do envolvimento com pedofilia, né? Tu ia ligar um videogame pra criança com um cara que comia as criancinhas, né? Injustiça. É, verdade. Eu apesar também, que eu acho meio estranho, porque se a própria SEGA tinha o jogo Moonwalker, mas era Michael. 91, né? O Walker 89, 90, sei muito lá, antes. As novidades, né? Comentamos antes os escudos, né? O do fogo, o da água. Tu podia interagir com os escudos, o do fogo, se tu apertava o botão, tu fazia tipo isso, uma bola de fogo. Isso. O da água, tu podia quicar no cenário. Ou ficar sem respirar na água, né? Isso. E o de metal, tu podia liberar esses... De metal não, de elétrico. É, elétrico. Isso. É, magnético, porque puxava, isso. Sim, é, puxava os rings e também dava um pulo e duplo. E dava choque nos inimigos. Vocês sabiam que o primeiro projeto do Sonic 3 era pra ser o 3D Blast? Meu Deus! Era pra ser um jogo em perspectiva isométrica? Meu Deus! Obrigado, SEGA, por ter decidido essa ideia. Deixa eu citar as coisas aqui, ó. Vendeu 3,5 milhões de cópias, bem menos que todos os outros, foi o que menos vendeu e que menos fez sucesso também. Eu acho que é porque pegou a era final ali, né? Sim. Porque todo mundo já tinha Super NES na época, falando sério, né? E o Play nasceu, né? O Play nasceu por aí também, 94, né? Foi... quando que eles pararam de fabricar o Mega Drive? 94 foi a época que começou a vir os 3DOs, o videogame 3D, foi meio... foi meio a época, vamos jogar 3D. Mas eu não sei, eu acho que foi aí por 95, é sabe? Mas o aqui no Brasil foi em 2000 e pouco. Falando em Knuckles... o Knuckle. Seguido de... eu não sei, aí que tá, tem uma coisa que eu queria descobrir, que falaram que o Sonic 4 agora é antes do Knuckles. Não sei se procede essa informação. Acho que não. Eu ouvi falar ouvintes, que é antes do 2. Ouvintes, por favor, se alguém sabe, tem alguma informação. M-Cry. É verdade, porque o que estão anunciando é que o Sonic está alone nesse sim, jogo. Não, só tem Sonic. Pois Sonic é. E Super Sonic. Então... pois é. Pode ser os dois. Ok, Sonic Knuckles. Pois é, o Sonic Knuckles, antes que comece a falar, ele é um jogo que ele é ao mesmo tempo do Sonic 3, é depois do Sonic 3, é antes do Sonic 3. Quando que é esse jogo? É junto... totalmente junto. Como o Lanzoni falou antes, ele era pra ser o mesmo jogo. Sonic Knuckles e Sonic 3 era pra ser o mesmo jogo compridão, até que o Sonic 3 é mais curto que os outros, né, cara? Sim. E daí, muitas coisas provam. Tu pegava fazer o código do debug, sabe, que nem tem no 2, que tu vira qualquer coisa isso e tal. Mesmo. Se tu ir nas partes que o Knuckles vai, no Sonic Knuckles, né, Sonic 3 e Knuckles, se tu ir com o Sonic lá, vai ter a fase, saca? Só que daí tu não vai ter chefão e tal. O que isso significa? Que já tinham programado pra ter o isso. Knuckles, saca? Já tinham feito outra tudo. Coisa. Quem já reparou que o cartucho do Knuckles tem uns slots, no caso original, que tu podia copar o Sonic 3. Buraco em cima. Quando tu enfrentava o Robotnik na Missile Base, que no caso ia lançar o Dead Egg, no caso destrói tudo e tu já começa diretaço na primeira fase do Knuckles. Que como é o nome da primeira fase do Knuckles? Mushroom Hill Zone, que é muito foda, dos cogumelos e afins, né? Então, seguindo o Lanzoni, por favor, Sonic Knuckles. Sonic Knuckles saiu em outubro de 94. É, tu viu, né? Mesma época. Olha, as músicas dele já não tinha mais o Michael Jackson. Tinha o mesmo time do 3, que no caso já tinha composto, mas essas não tinham o toque do Michael Jackson. Tanto é que eu acho que foram feitas depois do projeto das fases total, né? Tu podia jogar com o Sonic ou com o Knuckles. O Knuckles. Isso. Claro que se tu acompanhava o 3, tu podia jogar com o Tails também. O Knuckles voava, planava. Não, ele planava. O Knuckles planava. Isso, escalava. Escalava. Só que ele era um pouco mais lento que o Sonic. E as fases que tu jogava eram muito mais difíceis. Muito mais compridas, né, também. Compridas e difíceis. Hill, depois vinha aquela... Fly Battery Zone. Depois vinha a Sandópolis. Fly Battery depois Zone Sandópolis. É muito foda a musiquinha. E no Sonic tem uma fase que não costuma com outra. É o templo depois. Que com o Sonic tu vai no templo. Isso. E o tu templo luta com o Knuckles. As esmeraldas. É, isso. Lava Reef Zone. O chefe era muito mais difícil, né? Muito mais difíceis, muito mais bem embolados. É, os chefes do Knuckles não era o Robotnik, era um outro robozinho. Pra ela tá roendo unha aqui, tipo... Tinha droga. Tinha um Robotnik contra o Sonic. Sim. E contra o Knuckles era um robozinho. Era um robozinho, era um robozinho. Ou era até, no caso, um serviçal do Robotnik. Eu acho Robotnik, que ele era um serviçal. Com uma máscara. E Julie, essa é pra ti. No jogo Sonic 3 e Knuckles, os dois juntos, o ouriço virava o Hyper Sonic. Sim. É. O único jogo da série que tu podia atacar todos os Badniks ao mesmo tempo. Nunca vi o Hyper Sonic ao vivo. O Hyper Sonic eu nunca consegui pegar também. O Sonic Knuckles, vou aqui falar, joguei muito pouco, só joguei em emulador, né, na época do emulador, que ninguém tinha aqui, mas ninguém tinha o Sonic Knuckles pra encaixar os outros. Sim. E eu joguei muito depois e, ó, é o que eu menos tenho carisma, assim. E assim, ó. Vou confessar. Sabe como tu virava Hyper Sonic? Se tu pegava as esmeraldas, todas as sete, antes da fase Lava Reef Zone, tem a parte secreta, que é o... Como é que é o nome? É o templo, não é o templo? Engraçado que no Final Fantasy X-2, que foi comentado no último cast, o negócio de pegar a esfera era gay, né? Agora no Sonic não é gay. Tá. Pegando esfera do Sonic. Ah, Tidus, vá. Tidus, cocô. Enfim, tinha a Hidden Palace. É o Palácio das Esmeraldas. Tu usava as esmeraldas, as virava Super Esmeralda. E ah, é verdade, eu não lembrava disso. Sonic Ai. Porque ali no lugar onde é que caiu o Death Egg, o Sonic, o Knuckles morava e tal, é o lugar onde é que fica a maior de todas as esmeraldas que dá o poder pra eles, que é a Mega Esmeralda. Sim, que até o Robotnik pega essa esmeralda. Sim, mas o que o Robotnik ia fazer com a esmeralda? Ela era responsável por fazer flutuar essa ilha que é o Sonic Knuckles. Sabe? E ela é a coisa mais poderosa que existe no planeta do Sonic. Então, ele queria pegar pra ele pra dominar o planeta. Vocês lembram da fase Dead Egg Zone? Muito foda. Que tu chegava nos lugares e tinha os contadorzinhos. E tu tinha e tu era fugido. Teleguiado. E a fase ficava de cabeça pra baixo. Rock Knight Adventures tinha. É, vi vários jogos. O último chefe do Sonic Knuckles é um robô também, né? Não era? É assim, ó. É assim, ó. Vou te explicar. Direito. O final verdadeiro, primeiro tu enfrenta o robôzão. No caso, o Robotnik. Sim. E tu atingia e abria e dava um tiro com a Super Esmeralda. Depois tu atingia o Robotnik levando só a Esmeralda com a navezinha clássica. E depois tu virava o Super Sonic. E aí tinha uma outra nave fugindo. Final verdadeiro. Os bônus stage eram igual do Sonic 3. Basicamente tudo era igual do Sonic 3. Sim, porque era o mesmo Hyper jogo. Sonic, o Super Tails, que se tu pegava toda a esmeralda com o Tails, né, junto no Sonic Knuckles com o Sonic 3. Isso eu nunca vi. O Super Tails ficava meio piscando e tinha vários caos ao redor dele. Isso eu nunca vi. Isso. E eles caos iam matar os inimigos pra ele e tal, e ele podia voar isso. Quanto queria dele. Ah, e também o Fuca falou da Sandópolis. Tu Sim. jogou com o Sonic, a Sim. parte 2. Então joga com o Knuckles pra te ver o que quer. Fudido. Tem um lugar que ele não alcança. Que tu tem que fazer um descer o tobogã, pular alto e não cair no exato lugar. Era chance de uma em 10 mil pra te conseguir, sabe? Muito foda, velho. É verdade. Sem falar que o Sonic Knuckles era um jogo muito à frente do seu tempo. Era o predecessor do downloads, né? Das coisas a mais em download. Porque tu pegava um jogo e ganchava outro jogo em cima. Tu podia jogar o Sonic 2 com o Knuckles, sabe? E isso. Sem falar umas fases do Sonic 1 também. E o Sonic 1 Special Stages. É, à frente do seu tempo. Sonic's clássica, antiga. Sonic's bons, né? Por assim dizer, porque é a história do Sonic 4 que vai vir aí, né? Que é o nosso cast daqui a sabe sei lá quanto tempo. Esses são os Sonics legais, bons, cools, ok. A história é isso no mundo do Sonic. Agora a gente vai falar um pouco, citar, né? Sim, né? Agora o Frajola vai se interter. Opa. Porque a gente vai falar dos outros games do Sonic, que são games que eu não joguei, que tentei jogar, que, como o Fuca disse... Toletas, né? São toletas. Tá, só pra... a gente não vai falar todos, né? Por favor. Não todos. Não, é só uma dúvida. O que eu tentei jogar, eu lembro, isso eu não tinha no Mega. Eu não tinha esse jogo no Mega, mas eu peguei no emulador, em 98, que era Sonic... Spinball. Bah. Spinball? O que é Sonic Spinball? Tinha pro Mega, sim. Eu alugava pra jogar o Sonic Spinball. Ah, tá louco. Era só Spinball? Qual era chato. Bem chato. E ele era lento, né, cara? Bem não, chato. Só que não era a SEGA que fez. Foi um time whatever. Como se fosse a Valve e o Counter-Strike. Counter-Strike foi feito por uma coisa whatever e a Valve... Isso, entendeu? Pegou. Por isso que o jogo é totalmente diferente, Giant diferente. Mas Robotnik's Big Machine é da SEGA, cara. Sim, este é. E, puta, é tipo o Mario's Missing, né? Puta que pariu. É a pior coisa do planeta. Pra jogar está puxando na internet, Sonic Razer, por favor, abra... É, veio sobre Sonic Razer, eu também quero saber. E eu estou vendo que é um Sonic online. É o seguinte, Sonic Razer é um jogo puzzle que quem podia jogar eram os usuários da SEGANET. Meu Deus. Xbox, Sonic Online, né? Xbox. Vou até mudar o nome da minha rede wireless em casa pra SEGANET. Hoje. Mega era jogado até 2004. Meu Deus! Como já diria nossa chapa, Mega Drive é o futuro. É agora! Sonic 3D Blast, eu joguei, peguei tudo. Não é esse que foi o cocô da SEGA? É esse. Foi. Mas assim, tipo, esse cocô depois de comer berinjela, né? Assim, o troço. É o cocô. Esse aí, cocô, cara. É o coco depois do Chanel. Dúvida. Opa. Qual é a diferença entre ele, o do Mega e o do Saturno? As músicas. Gráficozinhos. E o primeiro jogo de Mega ter CG inicial. Lembra do Sonicinho correndo? Ele usava o mesmo esquema gráfico, tecnologia do Donkey Kong Country, né? Mas é que, cara, não vou mentir, a Civista falava bem do jogo. Sim, e muito era o Sonic 3D Blast. Todo mundo, depois do Knuckles, ficou maluco, sabe? Vamos ter que jogar esse. Meu esse. Deus. E aí, caralho, que merda. Pedindo. Eu lembro o que... Ele virou... Sim, eu tinha virado Sonic 1, 2, 3 e tal. O Knuckles não tinha como ter. Vou pegar agora. Não tinha outro jogo do Sonic, os do Master e tal. Aí eu vou pegar esse na locadora. Fiz ter tudo. Eu não achava ruim na época, mas fui jogar outro dia. Velho, tolete preto. O jogo não fez sucesso e não saiu no Japão. Claro, ainda bem que não. Não saiu no Japão e também é conhecido como Sonic 3D Flykiss Island. Os bichinhos têm que salvar os flight. Eu até queria pegar as notas, né, cara? A nota mais baixa foi 4. A melhor nota foi 5.6. Justiça esteja feita. Ah, mas é ruim, cara. É ruim. Não, cara, como disse o Stuttering Craig, né, no Cru Attack, tinha uma época em que jogos 3D eram assim, né, cara? É verdade. E era verdade. Era isso, é verdade. 3D, né? Falava em jogo 3D, nós... O jogo foi condenado porque ele tinha também... Era muito fácil. Isso. Claro que era muito simples. Agora eu vou fazer uma lamentação pro Sega Saturno. Ele conseguiu receber os três piores jogos. Sonic 3D Blast, o R e o Sonic Jack. Ah, cara, Sonic R não é tão ruim. Viu o Diogo jogar, eu jogava com ele e era legal. Era bonito, isso é verdade. O cara falou mal porque não jogou. O problema é que só tinha uma música. É verdade. Todo mundo... Tinha umas músicas a mais, mas eu vou botar a mais que tocava em várias fases. Toca aí. Esse era um multiplayer legal. Ah, tinha quatro fases, sim, né? Eu não vi o Play fazer o gráfico desse jogo. É muito perfeito. Aí tu força, meu amigo. Sério, fases de água, diabo. Eu achava muito a foder, né? Mas se tu pegar o Crush Team Racing lá... É melhor. Não sei, é que eu vi na época. Talvez se eu ver hoje de novo, vou analisar melhor. Ah, claro, o jogo é de quando? 96? 96. É, o Crush veio em 98, se não me engano. Então não tem muito o que comparar. Outra coisa, né? Coitado do Saturno, cara. Ele... O Jam era uma coletânea de jogos do Sonic, né, cara? Não teve nenhum, saca, Sonic decente pro Saturno. O pessoal esperava um Sonic, assim, uma continuação daqueles do Mega, né? E não teve nenhum. Tinha um boato que ia ter, tem até o vídeo, se eu conseguir o posto. Sonic Extreme, com a mesma engine do Knights, né? Terrível, cara. Ah, é que era beta ainda, mas... Era ia ser melhor que o 3D Blast. Será? Júlio sempre confiando no... Não. Eu confio na SEGA. Eu confio na SEGA, é uma doença, que depois eu vou falar. Não. A produtora que eu mais passei vaselina até hoje não foi a Nintendo. Ainda foi a SEGA, cara. Sempre passei vaselina e esperei. Eu nunca veio. Aqui no Sonic de luta, qual que é? Sonic the Fighters. É o Sonic the Fighters. É muita... O quê? Onde? Quando? O Sonic the Fighters que tem uma raposa lilás. Tem de tudo. Não lembro o nome. Pra fliperama. Do arcade nas coleções, saca? Tipo, The Play 2, The GameCube e tal. É, tinha vários daqueles do Master. Tinha uns do Game Gear também, né? Tinha eram as versões só do Tails. Tails Adventures. É, tinha uns Knuckles Couch. Tinha. Gurizada, deixa eu aqui fazer vocês, né? Vocês estão no vaso, né? Escutando. Então tá. Caguem mais um pouquinho, porque... Se Sonic 3D Blast era ruim, o Sonic Labyrinth pra Game Gear, que era a versão do Game Gear do Sonic 3D Blast, era pior. Jesus. Eu só vi vídeo, o velho. O Game Gear é uma bosta. Nossa, vai tomar no cu, um saca. O Game Boy preto e branco é melhor que o Game Gear. Ah, em questão de gráficos e jogos, não. Mas todo o resto, o Game Gear é foda. Cara, que jogo é lento. Pra caralho. O Sonic é rápido. Sonic mas então, resumindo assim, até agora. Os melhores Sonic é 1, 2 e 3. E o Knuckles. Eu queria falar também que tinha o 32X, né? Sim. E tinha o Shao Tix. Esse eu nunca vi. Porque eles começou a ter muitos personagens, whatever. O Vector Julie, é o jacaré, Julie, né? O Knuckle Shot Tix é pra 32X, que é a acoplagem de Mega Drive, que faz ele ficar com 32-bit, né? Meu Deus! E os gráficos são Colibri, eu ouvi falar. O jogo é muito bonito, os gráficos são bem bons, assim, é nível Saturno de 2D. Mas é estranho, porque tu fica preso com uma argola. Tu tá com o Knuckles e com o teu amigo, aí tu tem que correr e pegar, esticar a argola pra poder ir mais rápido. É muito louco. É psicodelia, é louco. Eu nunca vi. Eu joguei. Aí começou a decadência, vou falar sério. Aí começou, verdade. Eu nunca vi, coloquem o link no post, por favor. Com certeza. Tudo que a gente vai falar vai estar aí. E é claro, eu vou falar do Sonic CD, que pra Jola jogou finalmente. Melhor spin-off do Sonic, sim, ó. Parado. Começa já com o anime de início, né? Que é foda pra caralho. Detalhe, acho importante, antes de começar a falar, que o Sonic CD foi lançado em 93. Isso! Saiu pra Sonic na Sega CD, né? Sega CD e PC. É aquela historinha do 2. Tipo, ele foi um jogo que ele saiu antes do Sonic 3 e do Knuckles, né? Eu sempre que falavam demais, mas demais mesmo das músicas. O jogo é excelência extrema, saca? Pra quem é fã de... Eu acho que se o cara não fosse fã de Sonic, ele não ia gostar do jogo. Também, Porque ele é um jogo pra fã, assim, ele é... Mas sei lá. Vou falar, eu não gostei do Sonic CD. Sim. Talvez porque eu joguei muito tarde, mas não me desceu, cara. Eu, hein, aquele que eu joguei, ele não... Interrompendo, meu amigo da internet, sabe que tem pra PC? Pare agora de baixar no Mini Nova. O jogo não tem as mesmas musiquinhas do Sonic CD por causa de violação de direitos autorais. Tem que fazer alto esquema, baixar em MP3 e pôr em CD. Isso! Depois, tudo bem, nem existe mais o Mini Nova, não usou. O Isohan. Continuando. Eu lembro que pra jogar a primeira vez o Sonic CD, eu tive que baixar o ISO do Sega CD, saca? Porque o de computador eu não achava. Não achava, não tinha como. Sim, tinha uma revista. Aquelas revistas PC Master. Eu tenho o CD em casa antigamente. Ainda, Sonic CD. Eu joguei no... emulador de Sega CD. Isso foi em 2001. Sempre que falavam muito dele, a revista puxava um saco dele, é a Fuzel, né? Meu chapa, que eu visito sempre, Evil Gambit também, sempre falou do Sonic CD. Sonic CD, eu digo à frente se eu tenho. Por favor, o jogo tem poucas fases, são 5 ou 7. Tem aquele lance do futuro, né? Eu lembro disso. Assim, ó, cada fase, são 7 fases diferentes, cada fase tem 4 tempos. O passado, o presente, o futuro bom e o futuro ruim. Fudeu. Não tô lembrado das fases, porque não foi coisa que me marcou. Não. É difícil chegar nelas, porque tem que estar tri rápido na velocidade máxima do Sonic e passar por um poste. Aí, de volta para o futuro, vem falar. Ia falar isso. 88 milhas e aí tu viaja, senão tu não viaja no tempo, tu passa as fases normal. Tri rápido? Como é que tu viu o poste estar passando tri rápido? Ah? É um piscar de olho? Piscadinha de olho. Ô, meu, mas jogar no Bad Future é assim, ó, lágrima no olho, assim. O cenário, assim, tudo partes de robô. Isso, que seria quando o Robotnik tomou conta do mundo, né? É o futuro se o Robotnik tivesse dominado tudo. O passado é antes do Sonic, é quando iniciou o mundo com as esmeraldas e tal. Bah, é loucura, explosão de cabeça. Japão, obrigado, te amo. Tipo, é pra fã, sabe? As animações são diferentes. É uma coisa entre o 2 e o 3, assim. É diferente. Tem a corridinha, tu tinha Não, tinha o Spin Dash. Spin era diferente. Quando tu corria, ficava tipo o símbolo do infinito nas pernas. E Sonic CD é pra... Tu é fã de Sonic, disse que joguei todos, achei bom o jogo Sonic CD. Eu diria que é um jogo que jogaria agora, assim, que não é tão infantil que nem os outros. Mas assim, eu nunca liguei, infelizmente, nunca liguei. É difícil? Tá louco? E essa história é paralela, né? Não tem a ver com... Não, acho que não. É um spin-off. Segundo a história oficial da SEGA do Japão, não. O Tails é homem ou mulher? Menino. Tá na revista que é menina. Sempre rondava a dúvida disso aí. Eu acho que é um guri. Será que o Sonic dava no couro? O Tails é tipo Robin, né? Pior. É isso aí. Puta. Ele era um fã, né? Tô falando mal dele. É uma raposa esperta. Sim, tu não vai... É um boca gaga. Tu não vai falar o raposo. Como gênero, no videogame. Raposo e esperto. Como no videogame o cara vai descobrir que é esperto. Com dois rabos. Porque ele construiu o avião, ele constrói outras coisas pro Sonic. Aqui, ó, Amy Rose, olha o que tem escrito. É uma ouriça rosa gamada em Sonic. Quando é que ela apareceu a primeira vez? Sonic CD. Ah, tem que salvar Cream ela. Cream the Rabbit, lixo. Não, o Knuckles Altix, a gente culpou ele antes da decadência do Sonic, e é verdade, porque ali que começou os amigos bizarros do Sonic. É verdade, ó. Parte especial do cast, amigos bizarros do Sonic. Big the Cat, também conhecido como Monstro, não vou citar. Aqui, rapidinho! Vocês estão, então, na comunidade Eu Odeio os Amigos do Sonic? Eu vi uma comunidade assim. Sim, sim. Vector the Alligator. Puta que pariu! O Silver the Hedgehog. O Silver, o Shadow. Ai, eu sou o Sonic preto com o Shadow. O Shadow é feito em laboratório para ser o Ultimate Hedgehog, lá, que eu não sei falar essa porra. Olha isso aqui! Cream the Rabbit é uma coelha que tem como melhor amigo cheese, queijo, um chão que usa gravata. Pode voar. Rodrigo, é um caos. É um saco de caos. Caos é os bichos do Sonic? É um chão, velho. Ypsilon. Outros amigos do Sonic bizarro tem o Armadillo lá. O Armadillo. Fang the Sniper. Sonic the Fighter. Vó. Rouge the Bat. Ô, meu, quem foi o maldito na SEGA que inventou essas porra de amigo pro Sonic, hein, meu? Foi alguém da Nintendo que foi lá e falou, vamos quebrar a franquia. É assim, ó. Já que ele falou de Mario, só teve Luigi e deu, né? Pra jogar mostrando o seu conhecimento em Mario, né? É, verdade. Umas coisas que eu queria até comentar do Mario e do Sonic, que é a rivalidade da época. O Mario sempre deixou as mesmas musiquinhas, por exemplo, da vida. Quando tu pega a vida do Mario, é aquele barulhinho, né? É só um clássico, né? Igual, cara. Pra colocar na tua cabeça isso. Tipo, Metal Gear. Colocar. O Sonic, não. O Sonic 1, 2 é um barulho, no 3 já é outro barulho de vida. Por isso que o Sonic 3 falaram que não vendeu muito, porque meio que desestabilizou a série original. Mas eu acho que não, eu acho foda. Só a musiquinha debaixo d'água que continua em todos. Bom, vamos falar outras coisas loucas do Sonic dessa época, hein? Sonic Drift, citado pelo fundo. Sim, antes de Sonic All-Star Racing. Sim, antes de Mario Kart. Não, mentira. Sonic Drift, Sonic de corrida pra Game Gear e Master. Não. Meu Deus. O Sonic Drift veio pra combater o Mario Kart clássico, né? Mas só no Game Gear, né? O 1 é muito podre. E mas... o pior que tem e o 2. O 1 tem o 2? Sim. Sim, tem um e o dois. O um só saiu no Japão, o dois teve a coragem de sair nos Estados Unidos e na Europa. E é lixo. É muito estranho. É lixo. Outros, e várias, pra Master, que nem a gente citou antes, você vê vários outros Sonics perdidos, né? Vocês já ouviram falar do Sega Pico? Sim, é uma coisa pra criança da Sega. Sim, tem o Sonic's Game World e o Tales and the Music Maker. É, tem as coisas perdidas. Uou, Guitar Hero. O Sonic e o Mario, na época, viram que era mascote, né? Vamos lançar tudo. Isso. Tudo, sabe? Tudo tem alguma ligação. Você lembra que tinha aqueles Mario Paint, Mario Whatever lá? Sim, Mario PC que tu fazia, que montava quebra-cabeça? É a mesma coisa, sabe? Mesma coisa, isso aí é do Sonic. Se tu quer cavocar, Mario também tem jogo bizarro. Sim, Mario Paint é que tu usava o mouse. Eles lançaram isso só pra usar mouse e teclado. Rei o Pikachu, né, cara? Sim. Juli, você falou antes da Tectoy? Olha só. E uma exclusiva adaptação da memória de versões Master System foi lançado o Sonic Drift 2 2006 para Master System pela Tectoy. Olha só. Tectoy. A gente até quer falar no final que a Tectoy no Brasil ainda tem Mega Drives com Sonics lançando no Brasil, né? É verdade. Inclusive, mas ninguém compra. Ninguém não sei quem nem compra. As pessoas pobres, porque as pessoas pobres compram PlayStation 2. Se eles fazem, vende, fu. Eu também acho que deve ter. Por que eles não licenciam o Dreamcast? Porra! Por causa da pirataria. Na segunda parte a gente vai falar do Sonic's Adventures, né? Os do Advance um pouco assim. Opa! Mas a gente quer falar do 4, né? Quando lançar o 4 a gente quer sentar, jogar o 4. Postar impressões. E ver, né? Eu queria falar uma outra coisa que também é a doença da SEGA. Que isso eu vi na Players e tem vários fóruns legais. O ciclo, né? O ciclo. O que é o ciclo? A SEGA anuncia um novo jogo do Sonic, né? E o pessoal, uau, Sonic! Crianças pulando, que nem nós. Todo mundo feliz, né? Beleza. Agora vai, né? E solta uma imagem do jogo. Só o Sonic, né? Ah, foder. E lançam uma outra imagem com um amigo do Sonic. Ai. Só um amigo. Ah, vai não, ter. Tudo bem. Tipo, eu lembro do Unleashed. Eu vou citar o meu exemplo. Sonic vai ser em 2D, vai ter partes 2D. Lançaram, beleza. Foto. Gráficos excelentes. Tinha 2D, tinha 3D. E aí vem a segunda foto, o Werehog, né? Que é aquele lobinho. O Sonic vira. Eu puta que... Eu tava tudo bem. O lobo, não. Eu falei, gente. Tudo bem. O carisma, deixa lá. Não o sei jogo que eu ganhei do Sonic. O carisma deixa lá onde? Na bunda? É, não, eu pensei, vou confiar, né? E aí lançam o jogo, né? Pensar, não. Bom, tá louco. Cagaram de novo. É assim, o hype do Sonic Unleashed foi até o dia do lançamento, sabe? É verdade. E todo mundo aqui, porque vai ser bom, não sei o que, olha as imagens aqui. Ah, vai ter ser lobo, mas vai ser a fuder. Primeiros dias, por causa disso. Vendeu bem? É o que vai acontecer com o Sonic 4. Espero que fique nos primórdios. Nós estamos na etapa seguinte. Primeiro eles fizeram a brincadeira dos amiguinhos, agora disseram que não ia mais ter. Só que eu tenho medo. Episódios. Vocês têm que pegar e ler a história do Sonic no Power Sonic, ali que o link está no post. Tem a história toda do 16-bits que a gente falou aí, que é da SEGA do Japão legalizada, e depois a do 128. Cara, tem amigo, tem mais amigo que a gente lá em casa no domingo. Tem todo mundo. Aí tem aquela lá que é um morcego que vai e enfrenta o Knuckles. Cara, é um... Tá louco. Não precisava disso. É muita merda. Cadê o Robotnik? Chega não lá precisava. E mata esses pau no cu, velho. Tá, e fora que, tipo, em 92, na verdade, tava lembrando agora, a primeira aparição da Amy Rose num mangá do Sonic. Sim. Em 92. Tinha o desenho do Sonic, então. Sim. É, isso a gente acho que nem vale citar, né? Não, desenho, mas só curiosidade, tinha né? Tinha o anime, tinha... Isso a gente vai falar no outro, porque no outro não vai ter tanto assunto, porque a gente não vai falar muito. Provavelmente vai ser ali por julho, agosto, né, que vão lançar o Sonic 4. Vamos ver, daí quem sabe a gente lança o cast por lá, né? Vamos esperar isso, aí pra galera jogue. Então, né, acho que é isso, mas agora o final Lost, né, a gente queria falar do Sonic, que o 4, né, que eu joguei, aqui todo mundo jogou, que vai ficar o áudio aí pra vocês ouvirem um pouquinho, e a gente vai falar. Sonic 4 já lançou, meus amigos. Já lançou e já jogamos e já viramos. Super e que Nintendo. Console? O Super quê? Nintendo. Sim, William Gelmini, Bruno Gelmini, Gordo e o Will dos casts. É. Jogos preferidos dos dois. Lenda, Gordo tinha um jogo, achava muito podre. Vendeu, William chorou, fez a mãe comprar outro. Sonic 4. O que é Sonic 4? Speedy Gonzales. É a versão do Super Nintendo do jogo do Speedy Gonzales e Los Gatos Bandidos. Isso mesmo. Speedy Gonzales é o ligeirinho. Eles pegaram um rato ligeiro. É ligeirinho. E vamos pôr o sprite do Sonic. Pra quem, pros mais novos, é um personagem dos Looney Tunes, que é um rato mexicano. Isso, que corria pra caralho. É um rato mexicano. No Speedy Gonzales salvava os ligeirinhos, né? Os ratinhos. Speedy 4 salvava quem? Mario. Mario. Opa, como assim? Ele tinha um chute, cara. Tu apertava, ele não pulava. Ele pulava reto e ele tinha um chute. Tu apertava você, ele dava um chute. Ele não pulava em bolinha, ele dava um chute. Estão aqui jogando aqui um Sonic 4. Tem uma placa de exclamação e meu Sonic pula. Olha os espinhos, vejam só. É porque ele era a adaptação do jogo do Ligeirinho. O Ligeirinho tinha um chutinho e tal. Fui preso por uma gaiola. E eram os gatos bandidos que tinham assaltado, né? O Sonic, tá? O Ligeirinho, e tinham roubado os amigos. Salva o Mario. E o Mario é um desenho muito podre. Quando tu salva ele, faz o quê? O som, Six, por favor. E quando tu pega o sapatinho pra ir veloz... Sonic! Gravado com o mic do computador, né? Sonic! E a música é muito dark, podre. Dark, velho, dark. Tinha uma lenda que a fita travava, às vezes. Tinha algumas fitas que travavam. É, não, mas e na capa da fita era o Sonic 3 fazendo 3 com o dedo. Isso, ele fazia os 3 com o dedo e tava escrito 4 Sonic bem grande. 4. Né? 4. E os chefões do jogo, às vezes o chefão com o ligeirinho, tipo uns gatos, tem frente dos gatos. E o melhor, eu joguei muito esse jogo, eu virei, porque eu tinha um Speedy Gonzales e eu sabia decorar o jogo. Quando tu vira o jogo... Ah, é a Ron está no post. E quando tu vira, tu mata o último chefão que não tem nada a ver. Aparece Nintendo loves Sega, Sega loves Nintendo, Mario loves Sonic, Sonic loves Mario, Sonic and Mario are friends. Are friends. Várias mensagens assim. We are the world. Velho, se eu tenho o link no post dos vídeos, vejam os vídeos. Se não, joguem a Ron. Por favor, gastem uma hora da vida de vocês pra serem felizes. Sonic 4 de Super NES. Eu tinha conseguido com alguém, eu não lembro com quem eu cheguei assim, fui pegar e fui ter amizade do Super NES e tal. Ah, eu tenho o Sonic. Sonic é de Mega, como é que eu vou jogar o Super NES? Não, olha aqui, Sonic 4. Por favor, te dou essas 8 fitas, me dê essa. Eu achei que era uma adaptação tipo emulador, sabe? Do Mega pro Super NES. Todo mundo sabia que era exclusividade, né? É, como, né? Na época tinha o Mario pra Mega também. Sim, tinha. Tinha, mas era bizarro. É. Esse aqui pelo menos é engraçado, aquele outro não dá. É verdade. Cara, Sonic 4 de Super Nintendo. Esse Sonic 4 foi feito na ilha do Lost, né? Não, e os sons eram todos mexidos, tipo, tu pulava nas argolinhas, nas molas, em vez de som de mola, tinha um som de ferro batendo. Toc, toc. Cara, muito podre, cara. Então, finalizando este cast, vários Sonics foram lançados pra Play 2, pra Wii, né? Sim. No Virtual Console. Tem o Sonic, as compilações pra PlayStation 2. Remake, agora vai ser, né? Uma pra... Tem pra Xbox também, pra jogos que comprou o original. É, tem vários, né, cara? Esse cast foi nostalgia total, porque, por favor, quem não gostava de Sonic, sério. Obrigado. Pra Jola, por que tu não gosta de Sonic? Ah, não me marcou. Vamos, é verdade. Isso? Não, eu tentei jogar, que nem eu falei, mas não é nada que me marcou assim. Jogou na época? Jogou na época. Eu joguei quando eu tive o meu Mega Drive, foi em 92, se não me engano. Mas não sei te dizer qual que era, se era 1, 2 ou 3. Enfim. Vai entender, né, cara? É. Mas se Sonic fosse bom, por que que Mario não foi pra SEGA? Ah, mas aí é outra história, porque aí veio o Dreamcast, veio as putarias, né? Isso é uma coisa que fãs não... Tenho conheço fãs hardcore que não jogam Sonic no Nintendo. Compra um Xbox, mas não joga Nintendo, porque não é assim que funciona. Não. Sonic nunca vai ser do Nintendo. É, né? Eu já sou contra esse isso. Isso, é. Essa galera, isso é, não é ismo, né? Não é ismo, Frajola. Eu tô falando porque tem gente que não é orgulho, cara. Tanto proud, que se, né, nós pegasse e voltasse no tempo e mostrasse Mario e Sonic at Olympic Games, nunca iam acreditar. Tem muita gente, cara, que se ofende com esse jogo. Tem jogos. Galera nova hoje que não conhece essa época, né? Eu acho que escuta, sim, o cast aí que não sabe o que a gente tá falando, que era uma guerra mesmo, né, cara? É verdade. Não, a gente se xingava na escola. Era uma, né? Era uma guerra. Então, mas era mais ou menos que nem um Grenal, né? É, não, era eu, tipo eu do time, Frajola, assim. Eu e o Frajola era encarnação Nintendo versus Sega, eu lembro. Não, porque disso. Não era aquele aqui. Até a época do Play do 64 tinha essa briga aí, sabe? Não, mas era bem menos. Era, mas era bem mais menos. Foda era Sega versus Nintendo. Essa era bem menos porque o PlayStation era muito superior ao Nintendo 64. Não, mas tinha briga. Mas era outro tipo. Era briga de mascote, tipo. É isso. Cada um tinha suas armas. Tipo, tu não era que nem. Ah, porque o 64 é mais poderoso. Sim, mas o Play 1 tem isso aqui. A CD é mais barato. Jogos, ah, não sei o que. Não, o Mega e o Super NES era ali os dois. Era uma briga de respeito, saca? Comprei os cara dois, né? Que jogava Sonic e amava Mario, jogava Sonic e dizia escondido. Que não gostava, mas jogava escondido, sabe? Escondido, cara. Não, mas no meu ponto de vista, eu não tinha essa de mascote. Não, eu sei, entendi. Tu não gostava, só sim, isso. Mas que nem fala, eu joguei Mario, mas não, nada que marcasse também, né? Eu o xingava. Que marcou mesmo foi o Mario 64. Eu xingava o Nado, porque o Nado jogava Mario e eu jogava Sonic, eu xingava ele. A Jala já tinha 36, né? Mas... Então, claro. E essa briga aí do Sonic era clássica. Tu ligava, não sei o que, vamos jogar Sonic. Então aí tu tinha o Mega, o cara jogar Sonic. Ah, jogar Mario, era no Super NES. E cada um lidava com as coisas especiais do videogame, era louco, assim, era louco, louco, louco. É, hoje em dia acabou isso. Não é mais ou menos. Sonic foi pra Nintendo. Sonic é o qualquer, né? É um personagem da SEGA. Não, é um qualquer, continua. É um qualquer. É um qualquer, hoje em dia é um qualquer. Ah, assim. O maior exemplo disso é que o Sonic 4 vai sair aonde? Na PSN e no Xbox Live. E pra Virtual Console. Virtual Console. E pra PCs. Tanto que de mascote acabou ele na SEGA Nintendo, né? O Crash tentou ser o mascote do Play 1, mas daí foi pro saco, né? Mas é que isso já provou que na época o mascote não crescendo. Era mais o lance. Sim, tá? Não era mais o lance. Não vendia mais pra crianças. Né? Isso. O pessoal tava crescendo. Somos nós hoje, né, cara? Criado ali com Pera e Sonic. E Mario. Eu cresci agora, sou mulher, né, velho? Viva o dia 8, né, cara? Então tá. Todo mundo vai acabar esse cast com nostalgia no coração, muito amor ao Sonic. Vou pra casa, ficar só de tênis e meia, pau de fora, pintar de azul e jogar Sonic. Eu vou correr pelo corredor, né? É, correr gritando Sonic, Sonic, vou quebrar todos os meus monitores de 15, ver se tem anel. É isso aí. Muito coração, muita energia. E viva o Dreamcast. Então tá, até o próximo Super Controle, gurizada. Mandem e-mails, comentários, feedback total. Lembrando que o próximo não é o do Sonic, né? É, só pra avisar. Só pra avisar. Outro. É, okay. Vai ficar no futuro. Não copiem. Ah, banho. Porque... Ah, para. Duvido que tu vai chegar em casa agora e não vai jogar nenhum dos Sonics. Mas jogar e virar, sei lá. É algo... Meu Deus... Velocidade, poderes, música. Tá lá se segurando. É que o fator de play... Mas quem vai ter que chegar em casa, vão jogar, vocês vão cair na cama e dormir, eu vou bater uma bronha, uma para. Meu Deus, tu é muito forçado. Pra Jola fazendo o seu papel, né? Dá um parabéns pras mulheres no dia delas. Assim. Ah, é? Felicidades pelo dia internacional, que é hoje dia. Que estamos gravando. Feliz, né? Dia das mulheres aí, mulherada. Yes. Mas no meu Orkut eu coloquei os parabéns. Eu vi. Ele é um romântico. Pra Jola Galanteadora, parabéns a todas as mulheres. Calbi. Pelo seu dia. Agora que eu vi que o Frajola com esse cabelo parece o Calbi.